São passageiros do voo 1429, com destino a Brasília. Embarque autorizado no portão 7. Se aquele avião decolar já era, eu vou ficar no chão, bebendo e chorando por ela. Seu polícia, eu não tava fazendo arruaça no meio da rua. Só tava correndo pra dar tempo de chegar, impedir dela embarcar. E se não dá certo, a culpa vai ser sua. Seu polícia, me libera, por favor. Tô embriagado e assumo pro senhor. Alivia esse, deixa eu passar. Ela tem que voltar, ou eu vou morrer no bar. Seu polícia, me libera, por favor. Na volta eu passo aqui pro senhor me mudar. Portal do Arrocha. Alô, mulher pintada, por favor, meu irmão, me ajuda, não deixa ela embarcar. Calma, chunado, eu vou ligar pra ela agora. Se aquele avião decolar já era, eu vou ficar no chão, bebendo e chorando por ela. Seu polícia, eu não tava fazendo arruaça no meio da rua. Só tava correndo pra dar tempo de chegar, impedir dela embarcar. E se não dá certo, a culpa vai ser sua. Seu polícia, me libera, por favor. Tô embriagado e assumo pro senhor. Alivia essa e deixa eu passar. Ela tem que voltar, ou eu vou morrer. Senhor, alivia essa e deixa eu passar. Ela tem que voltar, ou eu vou morrer no bar. Prometo que na volta eu passo aqui pro senhor.